Fui atrás de tu quando não dava dinheiro. Eu fiz essa tatu quando eu não tinha futuro. Às vezes tô com a trilha bem na ponta dos dedos. Você é bem mais minha quando espalho o segredo aqui. Papo reto mesmo sendo oblíquo. Eu vi que o mal é misto no chat do Wicker. Eu fabrico pepino e vendo picles, Greenpeace, os crimes, ei, nem se compara aos MCs. Ok, jogando óleo diesel na sua piscina, estrago sua pool party. Voltamos ao princípio em Gênesis. Fênix sempre quis ser um guitarrista como Hendrix, mas Jimmy diz que o sistema killed the enemy. And I'm here and I swear it isn't folk fantasy. Você não faz nem ideia sobre nada disso, ao rimo fácil, easy. Já que fiz o mais difícil, foda-se. É isso aí, ok. Isso aqui é só uma prova de amor à causa. Amor, acorda e vamos plantar um pé de amora. Amor é foda, mas amor afoga. Foto velha reflete a vida retrógrada. Expõe a face verdadeira, vodka. Pode deixar que eu continuo a trabalhar na folga, escolhendo ficar no meu lugar melhor pra ir embora. E a vida me dobra. Eu sou o peão e o arquiteto dessa obra. Sou a sobra no vale da sombra. Fui atrás de tu quando não dava dinheiro. Eu fiz essa tatu quando eu não tinha futuro. Às vezes tô com a trilha bem na ponta dos dedos. Você é bem mais minha quando espalho o segredo aqui. Quando a bad bate é tipo um kick clipando. Eu não sou tão bom quando cê fica me olhando. Tô sem a solução, não me coloque em seus planos. Mas aonde cê tiver eu vou aí, tô chegando. Eu me vejo como eu nunca vi em tempos remotos. Se você botar a pilha eu te mostro o episódio do final daquela série que cê vê no seu quarto. Quando a luz apaga e você acoberta seus olhos, eu podia te levar, mas sei que é cedo. Você tem que se perder de novo. Nessa tela eu faço um pouco do que eu absorvo. Todo roteirista tem o dom de se julgar louco. Vivendo em guerra nas minhas rimas vou mandar socos. Nunca me vi no mesmo nivelamento. 90% do meu talento dentro da deca. E é isso que eu tenho pra você que me acompanha. De um ângulo que a lente do seu globo não pega. Seu pesadelo fala comigo, por isso sempre que eu acordo faço mais um amigo. Todo dia faço algo que eu não consigo, por isso se ouve e sente que isso fala consigo. Fui atrás de tu quando não dava dinheiro. Eu fiz essa tatu quando eu não tinha futuro. Às vezes tô com a trilha bem na ponta dos dedos. Você é bem mais minha quando espalho o segredo aqui. Fui atrás de tu quando não dava dinheiro. Eu fiz essa tatu quando eu não tinha futuro. Às vezes tô com a trilha bem na ponta dos dedos. Você é bem mais minha quando espalho o segredo aqui.